chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. E aí, Porazinho, beleza? Vai pro teu lugar lá, então, sai daqui de trás de mim que tá perigoso. Tá perigoso, Porazinho. Chegamos com Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller, a moda está nas ruas. Fala aí, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, querido? Tudo certinho? Como é que foi a tarde da segunda aí, na boa? Agradável, passeando. Coisa boa, né, cara? Coisa boa. Tarde livre para compra. Livre para compra. Para rever amigos, para reencontros. Que bom, que bom. O cara precisa disso um pouco também, né? Sim, eu me permito. Para, como diz a minha vozinha, desanuviar. Isso, foi o que fiz. Desanuviar. Fala aí, Amaral. Oh, beleza, tudo certo. Desanuviar é muito bom. Desanuviar. E aí, Porazinho? Certo, Porazinho. Do tri. Porazinho sempre com uma coisinha na boca, né? É bom, né? Sempre com uma saladinha de fruta, uma massazinha, uma aguinha. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Tá certo. E aí, Geiso? Como é que é, mano? Ô, telefone novo, Geiso? Sim, esse aqui é o Nokia não retrô, tá? Pô, demais esse aí, hein, Geiso? Melhor que a... Muito bacana, muito bacana. Ele liga e manda mensagem. Sensacional, a estrela móvel do Pretinho Básico é o editor executivo do Caderno de Esportes da Zero Hora, Davi Coimbra. Davi Cari. Davi Cardi, Davi de Goiaba. Goiaba dos biscoitos Stoffel. É uma homenagem. Ó. Ganhamos sacolinhas de biscoitos. Tu ganhou essa, Davi. Ah, muito obrigado. Aí leva pro teu pocolino lá. A latinha eu vou dar pra minha mãe, a latinha. Vazia. A latinha? A mulher adora latinha, né? Eu tô adoro mas latinha. Eu quero uma latinha dessa aí pra mim também. Tu consegue uma pra mim? Quer guardar dentro da latinha, pô? Guardar uns amanteigados. Amanteigado, pô. Os amanteigados que eu tenho aí. Tá bem, Paulzinho. Tudo certo. Meu nome é Alexandre Fetter. Somos a rapaziada do Pretinho. Às 18 horas, o Pretinho também é ao vivo. Pode falar. Aliás, eu tava pensando que a gente podia começar uma campanha. Porque tem muita gente que ouve o Pretinho Básico. Muita gente que ouve. 2 milhões de ouvintes. Muito mais gente que não ouve o Pretinho Básico. Tem gente que não ouve. Eu nunca tinha pensado nisso. É, né? É uma lógica, né? A gente tentou lançar aquela vez a campanha. Coisa triste isso. Cada ouvinte ganhando um ouvinte a mais. Isso. A gente ia ser legal. Ah, mas a gente começou essa campanha quando nós tínhamos lá a estimativa de 1 milhão de ouvintes no sul do Brasil. Hoje nós temos 2 milhões. Então agora é a hora de chegarmos a 4 milhões. Então agora é a hora de começar a campanha aqui no Pretinho. Você que tem um amigo que não escuta o Pretinho. Isso. A sua missão, você que é amigo do Pretinho, é fazer esse amigo ouvir o Pretinho. Preferência. Você tem 10 dias pra isso. 10 dias. Preferência 10 uma amiga. Dias. 10 dias. Preferência uma amiga. Não, porra, nós não temos preferência por sexo neste momento, não. Ah, eu sempre tenho preferência por sexo. Tá bom, mas é que ouvinte é ouvinte, importante e independente do sexo. Não aparece no Ibope lá o sexo. Tu não sabia disso? Aparece, mas é irrelevante. Ah, irrelevante? Claro, pra audiência do Pretinho mas é irrelevante. Não tá preocupado com o Ibope. É, porra, não incomoda, porra. Não desvia o foco, porra. Então tá, pessoas. Nós queremos mais pessoas felizes no sul do Brasil, é isso? Desanuviadas. Boa, é legal, isso. Legal. E por isso começamos novamente aqui a campanha. Por favor, você que tem um amigo que não escuta o Pretinho, nem tente saber por quê. Faça-o escutar. Apresenta. Olha, Pretinho, já ouvi esse programa de rádio aqui dos malucos lá, que são boa gente, são nós, que são gente que nem nós. Aí o Pretinho faz bem à saúde, né? Claro, faz bem à saúde. A pessoa fica alegre. Dá risada, vive mais, né? Exercita os músculos da face. No trânsito, né, cara? O cara não fica nervoso. Não fica nervoso. Nós recebemos aqui o testemunho de vários ouvintes que nos mandam. Pô, tô levando meu filho pro colégio, tô voltando do colégio com meu filho e ouvindo o programa de vocês. Que legal isso, né? Fica desestressante. O cara na BR 116 fica ali parado. Imagina. Sabe, né, que eu tô convidando o Zé Orlando há horas pra ouvir o programa de vocês aqui, né, Magnatão? O Zé Orlando, vou te contar. O que que acontece com ele, Paulo? O Zé Orlando, olha, eu tive que tirar da banda, né? Tava dando muita incomodação, sabe como é que é? Mas segue lá, insiste, faz um trabalhinho com ele pra nos ouvir lá. Tirei da banda, que o caolho da banda, tirei. Tá bom. Sabe como é que é? Disseram que quem tem um olho é rei, né, Magnata? O Bernardo tava ouvindo o programa agora no carro lá. Teu filho? Meu filho tava no carro com a mamãe dele, a Marcinha. E acaba de te mandar um torpedo, é isso? E aí ela mandou, o B estava ouvindo o Pretinho agora e disse, eles falaram de mim. Ah, que querido, viu só, cara? Muito bem, daqui uns dias estaremos fazendo aqui beijo, um Pretinho Básico só com os filhos dos apresentadores do Pretinho Básico. É verdade, é verdade. Que beleza, cara. Não, ainda não. Vai ser legal, né? Vai ser demais. Eu tenho um filho que quer ser médico, o outro não sabe o que quer ser. Esse vai ser radialista. É o que não sabe o que quer ser, né? O meu pai queria que eu fosse médico. Meu pai me criou assim, ah, esse aqui vai ser doutor. Ah, se ele soubesse no que eu virei doutor, né? Que coisa séria. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. O Ibama multou em 50 milhões de reais a empresa Chevron pelo vazamento de petróleo na bacia de Campos. É Chevron. Na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O vazamento começou no último dia 8 e ainda não foi contido. Cerca de 2 mil em 400 barris de óleo vazaram no mar. Que horror. 2.400 barris de óleo vazaram no mar. E o Almir não tá aqui neste momento, foi chamado às pressas lá. Não foi controlado ainda, né? Sim. O Almir tá lá. O Almir tá lá. Foi de helicóptero, já né? Tá meio que recuperado do trauma. Já foi de helicóptero de novo. Tá lá na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Número de pessoas com AIDS chega a quase 26 mil em Santa Catarina. Nós falamos disso no início do programa, aliás, no programa das 13, e agora estamos falando novamente. Número de pessoas com AIDS chega a quase 26 mil em Santa Catarina. Síndrome está presente em 2 a cada 3 cidades catarinenses. Desde 2003, cerca de 1.500 pessoas são infectadas por ano pelo vírus HIV em Santa Catarina. 1.500 por ano. Foi o que eu disse. 3 por dia. 3 por dia. Não, 5 por dia. Muita gente, hein? 5 por dia. Em Santa Catarina, o lugar que tinha mais era Itajaí, né? Ah, um lugar do Porto. Puxou pra cima a média lá, né, Itajaí. Verdade. Bah. Que horror. Mas é que agora tá estratificado por cidade, ó. É que na real. 2 a cada 3 cidades. É que as pessoas relaxaram quanto à contaminação do HIV, né? As pessoas. Relaxaram. Ah, agora tem o coquetel, isso. Agora isso e aquilo, não vou me proteger. E não dá nada. É, continua sendo. O que é mais preocupante ainda é que é uma geração novíssima fazendo uso recreativo desta prática. Sim, e com absoluta irresponsabilidade. Não, gente de 15, 16, 17 anos ignorando totalmente o uso do preservativo. E hoje existem até certos grupos, né? Certos grupos que fazem roleta russa com esse tipo de relação, né? Como é que é? Que se reúnem, certos grupos que vão. Mas não dá ideia. Só se for pra fazer sexo sem camisinha. Existe tá isso. Tá ótimo, existe. Porazinho. Pior é que existe. Tá bom. Prédio da Prefeitura de Novo Hamburgo foi evacuado nesta segunda-feira após princípio de incêndio. Ah, eu evacuei também. Um servidor teve... Foi princípio de incêndio? Eu evacuei nessa segunda-feira. Ah, não, foi princípio de incêndio. Isso, Amaral. Não, só evacuou. O servidor teve ferimentos leves e recebeu atendimento no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O fogo foi causado por um curto-circuito e foi controlado rapidamente, diferente do que aconteceu com o Amaral, que demorou um tempo para se recuperar. Mas teve um curto-circuito. Teve. A prefeitura de Novo Hamburgo já normalizou o atendimento depois do susto. Imagina o cagaço, meu. Tu tá lá. Não, o cagaço foi tu. Essa parte é boa. Sim, imagina o cagaço. Eu não quero nem imaginar. Dormir de ladinho. Ai, que amor. É mais confortável e mais saudável. Eu também durmo de ladinho. É de ladinho que eu me acho, né? Segundo especialistas em distúrbios do sono, para aumentar a qualidade do sono é importante modificar os hábitos durante o sono. A posição de barriga para cima nunca é recomendável, porque a pessoa tem muita dificuldade respiratória nessa posição e costuma ver um sono mais superficial, mais leve. Mais ronca. Isso, é a posição do roncador. Isso aí. Ronca. Também não é recomendável dormir de bruços, porque isso afeta a coluna. Ah, é? Em casa acontece, quando a minha mina dorme de bruços, eu pulo em cima dela e isso acaba afetando a coluna dela. Acaba dando problema. Mas geralmente as mulheres costumam dormir de bruços, né? Eu, pelo menos assim, tenho 3 irmãos, né? E nunca vi os meus irmãos dormindo de bruços. Mas as meninas dormem de bruços, né? Bastante. Mas que deve dos irmãos com as meninas que dormem de bruços? Nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Foi só uma amostragem. Bom, o ideal é as pessoas então dormirem de lado, seja pro direito ou pro esquerdo, não é mesmo? Ah, bom. É preciso evitar os travesseiros muito altos que podem comprometer o alinhamento do pescoço. Ah, então é isso. Gerando dores naquela região, ali, o pescoço, ombros e costas. Tu dorme como, Santana? Com um cigarro na porta. Vai queimar os anzol tudo, rapaz. De barriga pra cima e fumando. Que isso, cara? Eu acho que dormir de lado combina com pessoas até 20 e poucos anos e acima de 60 e poucos anos. Ah, entre 25 e 55, 60, não combina. 30 e 60, dormir de lado não combina. É mesmo, mano? Não, porque eu fico feliz, ou porque eu já tô acima dos 60, ou porque eu ainda tô abaixo dos 20 e poucos. Eu durmo de lado direto, só de lado eu durmo. Eu acho mais confortável. Sabe que se tu tá com queimação no estômago, isso aí eu... Eu tenho uma queimação também. É queimação no estômago, Magnata. Para de falar que tu não sabe. Me deu muito na boca. Boca queimação aqui no cantinho da boca. É o sapinho, né? Era afta. Era afta e ficou maior, né? Mas tu sabe que isso aí eu acho que eu li até na Super Interessante, que se tu tá com azia, aquela queimação, tu dorme virado para a esquerda. Ah, eu me confundi já. É, pra esquerda, deitado de ladinho pra esquerda, que aí não faz aquele... A esquerda de quem vem, de quem vai. É, depende do ponto de vista. A esquerda, né? E aí diz que não dá. Ah, interessante. Eu testei e aprendi. Deitar sob teu lado esquerdo. Isso. Exatamente. Braço esquerdo. Isso, assim, Amaral. Vou te mostrar. Deita aqui comigo. Ai, que bom, conchinha? Assim, de conchinha? Olha, assim, de que coisa conchinha. Boa. Viu como é bom? É legal. Mas né? O pino de segurança vem junto. Pininho. Quase não dá pra sentir. No caso, só coloca na hora. Esse pino de segurança. Vamos ver como é que tá o humor agora do querido. 6:13... Tá na hora, não aí, tem meu. Mais como segurar. Vamos ver, cara, como é que tá o humor, tá do querido. Aí, vamos lá, querido. Vamos nessa, meu. Fala, gente. Dia no Pretinho Básico, hoje com o Jerimum. Ah, oi, Jerimum. E aí, Jerimum, Campeonato Brasileiro, então, agora, depois desse fim de semana. Ferrou, cara. Ferrou, meu. Ferrou. E agora, meu? Mas... Eu falei, cara. Eu falei. Se não matar os loucos logo, cara, vai dar nisso aí, meu. Eu falei ou não falei, Brasil? Falou, pior é que falou. Cara, falou. Santana. O co-irmão será tricampeão da Libertadores. Não. Também não vem com esses papos aí. Também não vem com esses papos aí. Tricampeão da Libertadores, Davi. Eu avisei, Davi. É verdade. Davi, eu avisei. É verdade. Davi, vai ficar pra ver, Santana. Fumando meu cigarro. Vamos pros fases do dia. Vamos lá, Jerimum. Vai embora aí, Jerimum. Não quero falar de futebol. Ferrou, cara. Ferrou. Não dá aqui, ó. E aí nós ali, só jogando, né? Jogando por jogar, e vão deixar aquele louco lá. 8:21, Débora Falabella leva a filha para conhecer o Papai Noel. Que interessante, muito linda. Eu acho que não ela. Vão deixar, viu, Jerimum? Conhecer o Papai Noel? Não, o que louco, não? Que isso tem o a ver louco com aquele, isso? O louco aquele, como o não? Celso vão tirar? Ah, tu vai me dizer isso agora também? Eu acho que vão tirar. Não, tu acha ou tu sabe? Davi, então eu vou voltar aí no Olímpico. Davi Coimbra, a informação. Então tá, aqui ó, tá dito. Celso Conte não fica no Grêmio. Feito! 10:44 da manhã, Ronaldo joga partida de golfe. Não, o Ronaldo leva a barriga pra jogar partida de golfe. Cara, impressionante. É, grandão, é uma loucura, né? Tá da linha o gordo ali, ó. Tá um senhor, meu. Mas eu queria. Ah, onde é que ele tá aí? Ele tá aí. Como é que estão aí no... Aí, ó. Um cafezinho também aí. Não, é pretinho. Gordo. É pretinho básico. Gordo, com essa... É que o pessoal aí era um cafezinho, né? Mudou, gordo. Com esse mudou. Teu corpo, a tua forma, tu joga muito mais do que alguns atacantes que estão por aí, entendeu? Joga o quê, Jerimum? Futebol, né, meu? Futebol, agora só joga golfe. Porque agora só joga o golfe, quer ver o taco? E as bolas, quer ver? Ah, piadinha. E o taco e as bolas, quer ver? Piadinha. Tô fumando um cigarrinho. Aí, ô Santana, o gordo. O Ronaldo fuma os todos. Aí, Santaninha, beleza? Todos fumam. Tudo bem, todos fumam. Todos fumam, eu e o Ronaldo. Aí eu não posso mais, né, meu? Ô, Jerimum, um abraço aí, te recolhe a tua significância. Recolhe tu aí, meu, entendeu? Já tá que é um balofo gordo, balão. Ah, te tratar também, meu. 13:50, quer falar mais alguma coisa? Não. Então fica na tua. Já tô na minha. 13:56, presta atenção, Davi Coimbra. Estou prestando toda atenção. Cláudia Leite, Davizinho, se embarca com o filho em São Paulo. Cláudia Milk. Que amor. Sabe que eu não gosto muito dessa. Não gosta? As atitudes dela. Eu também não. As atitudes, Davi. Não gosto das atitudes. Ela é chatinha, sim, chatinha. Eu acho ela meio... Sabe aquela pessoa que quer ser famosa demais, sabe? Mas, sim, quer muito, quer tipo muito. Tipo aquela uma que o Fetter não gostava também. Aquela loirinha baixinha, chatinha. Qual, Davi, seria ela? Artista? Artista da música, assim? É. Matriz dessa, eu me lembro que uma vez tu falou e eu concordei contigo, até eu tive junto com ela num debate, como é que é aquela loirinha? Aquela loirinha? É, loirinha, aquela loirinha. Angélica. Não, outra loirinha. A Mariana Ximenes? Xuxa. Como que tu não Xuxa Meneghel. Não gostava, não, não vou lembrar gostava. Agora. Loirinha, Xuxa Meneghel. Alguma coisa Xuxa com cara. Loirinha. Alguma coisa com cara. Hebe Camargo. Loirinha. Camargo. Não é Hebe Camargo? Não é essa. Meuza Carla. Ai, Jirimu. Jirimu é só das antigas. Só das antigas. O Jirimu é... Só pra insercir. Trash das antigas. O Jirimu, a musa dele é Matilde Mastrange. Trash das antigas, Jirimu. Pai, mulher. Pá, se a Vanessa sonha. Ô, Jirimu, vamos objetivar aí, Jirimu. Vai, meu, anda. 14:11. Débora, fala, vela. Isso aí já foi, meu. Já foi, animal. Cara... Ô, gente, calma, né, gente? Calma, antiguidade é posto, gente. Calma. Dá um toque aí nele. Retiro. 16:12. Nívia Stelman, troca beijos. Nívia Stelman. Tá querendo? Não. Nívia Stelman. É que é Nívia. Nem sei é que Nívia cara Nívia tem a Stelman. Tal da Nívia Stelman, mas é Nívia Ela Stelman. Tem o bumbum dourado. Nívia Stelman, troca beijos na orla do rio. Opa. É isso aí, a ex-mina do Elano, é isso aí, o Elano vendo isso aí deve ter sofrido muito. Aliás, ontem eu tava jogando play com o Brasil da Copa de 2010, que é um horror, né? O Elano ainda jogava bola, cara. Essa mulher acabou com a vida do Elano. Acabou. Sempre era reserva. Desapareceu do futebol o Elano. E tipo, mandou fotos, mandou fotos. Mulher acaba com o homem. Quem é o Elano, né? Quem é o Elano? Já era bom jogador, né? Nunca jogou. Podia vir no Grêmio, jogaria no Grêmio. Olha, seria capaz. Aliás, a Vicoína escreveu no final de semana, se não me engano ainda, o início de uma história em que uma mulher largou um jogador de futebol e ele acabou para a profissão. Isso acontece muito. A mulher larga o cara e o cara acaba. Acaba para a profissão dele. Muito só para as drogas. Termina amanhã. Sábado. Isso, tô curiosíssimo. Sábado, isso aí termina amanhã. Isso aí termina amanhã. Terça termina amanhã. Isso. A história do Darlan. Isso aí, Darlan. Mas eles vão se encontrar no estacionamento do shopping. Ele tá no estacionamento do shopping. Ele tá no estacionamento do shopping. Como é o nome do cara? Darlan. Eu não entendi. Nome de prefeito de Campos, de universidade. Tá bom. Vamos lá. E agora, Fê? Acabou ainda, meu. Não, fica na tua, meu. Fica na tua. Tu tá te passando demais. Troço aí, meu. Até hoje, irmão. Que azedume, hein, meu irmão. Amanhã eu não venho fazer o... Pelo amor de Deus. Eu não vou vir aqui de manhã no pijama. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Peter, questão de... Quando, Jirimu? 12 minutos. Mais do que 6:07, Jirimu. 6:07. É 6:08 agora, Jirimu. 6:18. Não. 18:07, galera. Agora é 13. Agora é 13. Virou, né, meu? Virou. 18:07. De novo ela. Esperando. Cala a boca, meu. Vai, meu. De mesmo. Novo ela. Débora Falabella, que tinha levado a filha ao cinema, agora chega em casa com a filha. Que horas que ela foi? Que horas que ela achou que ela foi ao cinema? Quando o tempo dela? 14:11. Tá, mas ela ficou bastante tempo no cinema, né? Ah. Sim, mas tu quer o quê? O trânsito em São Paulo, meu? Ah, é, jogo do. Tu quer que vá e volta em 10 minutos? Te toca, meu. Não, não é como pensa aqui. Um pouquinho, meu. Que azedume, cara. Não, não dá, que pra que é isso? Os caras estão me tirando aqui, meu. Pelo amor de Deus, que azedume. Volta amanhã, Jirimu. Vamos ver, Jairzinho. Vou lá pro fim da van lá. Vai lá, meu. Vai lá. Que louco. Tem que ter as cantadinhas aqui do lado. Cantadinha? São gatíssimas, muito gatíssimas, do lado. Eu não sou o Chapolin Colorado, do lado. Mas você pode se aproveitar da minha nobreza. Isso. Tem que ver o Chapolin do lado. Todo mundo vê, Jesus. Gatíssimas, muito gatíssimas, do lado. Eu não sou agulhas. Mas eu posso furar o olho do seu namorado. Meu Deus, cara. Que não, isso, Geiso? É que estão furando o olho dele, ele quer furar o dos outros. Quem tá furando o meu olho? O sarampo, Geiso. Na hora que tu enxergar a verdade, Geiso. É, Geiso, é verdade. Meu, você não acredita na amizade de homem e mulher? Enxerga o sarampo. Onde é que tá a Jennifer agora? Tá jogando play com o sarampo. Ah, isso olha aí, acha? Viu só? Geiso, tu bailou. Sério, meu? Sério? Você não acredita na amizade de homem e mulher, meu? Dois homens, uma mulher. Dois homens, uma mulher? Tem não, mais não, um cara tô... junto lá. Tem mais cara, um. Cara, meu, é ele os dois. É ele e o sarampo. Dois homens, uma mulher. A Jennifer, cara. Sim, meu. Piorando. Gatíssimas. Gatíssimas, eu queria reorganizar o dicionário só pra colocar você e eu juntinhos, toda. Entendeu? Tipo, tá bom, tá a bom. Palavra tá você, boa, boa. É a palavra bom. Eu, tá juntas. Tá bom, tá bom. Gatíssimas. Muito gatíssimas, nada. Eu odeio Corinthians, mas por você eu sou fiel. Ah, garoto! Essa é uma cantada já pro final do Brasileirões, velho. É, isso aí, isso aí. Já tá chegando. Tem que se ligar nessas coisas. Tá ótimo, gente. Valeu, meu. Obrigado, tá? 6h22, muito obrigado pela sua audiência. Vai, Davi Coimbra. É, Luiz XV e sua boiolice. Ué. É? É o que tá escrito aqui do Alexandre Luso de Carvalho. Sim, é, nós sabemos que sim, né? Ele usava sapato de salto alto. Ele que criou o salto. Ele inventou. Vi um documentário no History Channel, no qual consta que o Luiz XV não era boiola. Ah, não? Mas o que ocorreu é que ele sofria de fimose, que tornava suas relações sexuais dolorosas. Por isso, ele preferia comer guloseimas e corria da patroa. Como a partir de hoje o Dodô do Bahia fugirá do Bolívar. Não, mas peraí, o Alexandre Luso, primeiro, eu achei. Não achei legal o que o Bolívar fez, o aço do Bolívar. Achei que ele foi um pouco temerário. Foi rude, rude. Ontem eu fiz uma encomenda pro Bolívar. Botei Bolívar Alexandro. mas o Bolívar não me entregou. Quanto eu acho que ele se confundiu. O Alexandre, porque o Luiz XV, ele não tinha nada disso aí. O Luiz XV, ele tinha amantes, até uma das amantes famosas. Mas ele diz aqui que não era boa. Foi a Madame de Pompadour. Não, ele tá se referindo ao Luiz XVI. Ah! Faltou o risquinho. O Luiz XVI é aquele que teve a cabeça cortada. Sim, tá? Aquele que era baitola. Não era. Aconteceu esse troço aqui. Qual que era a cabeça da fimose? Ele era o marido da Maria Antonieta, inclusive, sim, que também teve a cabeça cortada. Nossa! Decapitada. Exatamente. E ele tinha esse problema mesmo. Ele custou a perderam a cabeça os dois. É isso. É real que depois que corta a cabeça, segue andando assim? Não. Vamos experimentar, Geis. Vamos ali fora depois, vamos fazer contigo. Vocês viram aquele filme com a loirinha que fez o Homem-Aranha? Kirsten Dunst. Isso. Que ela fez a Maria Antonieta, acho que até o nome do filme é Maria Antonieta, se não me engano. Não faz uns 3 anos. Maria Antonieta rima com... Não vi. Ela conta exatamente isso, que ele levou muito tempo, anos, até consumar o casamento, se é que você entende, entendeu? Porque ele era um cara muito tímido, era um cara que tinha esses problemas e doía, né? Doía. Fimose. Mas então não era o 15, era o Luiz XVI. Fimose dói. Luiz XV, que era o pai do Luiz XVI, era um cara muito ativo nesse campo. Muito bem. E teve o Luiz XVII? Mas quem é que foi o boiola que inventou o salto 15? Teve o Luiz XVII. Teve o Luiz XVII. Então o Luiz XVI não era tão boiola assim. Fez o Luiz XVII. O que que fez o Luiz VIII? Fez a metade desses caras. O Luiz IX foi o São Luís. Esse do time, inclusive. Sim. Entendeu? É o santo. Tá, São Luís de Chuí, então, foi fundado pelo Luís. Agora fez. E aí, quem inventou o salto 15? E o Dunga jogou no São Luís. E o meu Avenida. Só um pouquinho. Eu quero saber quem é que inventou o salto 15. Afinal de contas, nós falamos que tinha sido o Luís 15. Salto Luís é 15 centímetros, foi o Luís 15? Sim, aquele salto que eles usavam. Não, cara, é 15 centímetros. É 15 centímetros, pelo amor de Deus. 15 centímetros era o que ele tinha que operar na fimose. Tem um salto, tem um Luís 15. Sim, o nome, não, é Luís 15. É, isso aí. É Maurício. Móveis, Luís XV. É o Maurício. Louis Vuitton. Louis Vuitton, por exemplo. Vem do Luís XV, entendeu? Sim. Vuitton é 15 em francês. Claro. Louis Vuitton. Vuitton. Certíssimo. Fala Vuitton, mas se escreve Vuitton. Luís Vuitton. Muito bom. É um parceiro ali da Luís Vitor. Aí o sujeito encontra uma loira. Para isso, é uma piada. É uma piada velha. Piada velha do Pajé! Apoio! Celulares Comilco, nas versões Comilco preto, Comilco rosa. É Comeco, cara, tu tá confundido, é daquela marca de aquecedor, né? Esse Comeco. É celular. Comelco. Comilco. Comilco preto e Comilco rosa. Muito bom esse telefone aí. Sujeito encontra uma loira fantástica num bar, depois de alguns minutos de conversa. Eles acabam no apartamento dela. Oh, wow. Depois de uma maratona que começa na sala e termina no quarto, ele está lá fumando o seu merecido cigarro. Que tem? Tá lá. O cigarro do repouso do guerreiro. Exatamente. Tá lá fumando o seu merecido cigarro quando se depara com a foto de um homem sobre o criado mudo. E aí pergunta: é seu marido, neném? Que nada, bobinho. Ai. Responde ela toda cheia de dengos. É o seu namorado, neném? Também não. Nem não. Nem não é ótimo. Nem não. É o seu irmão? Baby. É round de novo, mano. Quem é esse cara, então? Sou eu, uns 5 anos atrás. Feito! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quem aqui, né, amigo? Ai, eu? Ai. Tu sabe o que aconteceu só comigo? Comigo, um amigo meu, muito conhecido. Ah, sim. A gente, nós estávamos no antigo Dr. Jekyll, que já fechou. Dr. Jekyll! Né? Tempos de loucura. E aí estávamos nós lá, eu, ele e um outro nosso amigo, o professor Juninho, que vocês conhecem, né? Famoso, sim, professor. Isso, famoso professor Juninho. E aí chegou uma loira muito vistosa, muito grande. Esse meu amigo gosta de mulheres grandes. Certo. Sim. E aí ele ficou repassando a loira e o Juninho assim, não vai, cara. Que massa. E o cara, tu tá com ciúme, tá com inveja? Não vai. Juninho já conhecia. Aí o cara tava lá, né, já tava beijinho, aquela coisa, tava, o cara, pô. Beijinho na orelha. Eu tava vestindo, não é, tá mentindo. Ficou aquela coisa, tá com ciúme, tem que chegar pros gêmeos, o Paulo, que é o dono do Dr. Jack. Pô, Paulo, aquela pinta lá. Não, pô, travesti, é o fulano, né? Aí o cara ficou, pô, cara, qual é a tua? Que tu me avisou, eu te disse pra tu não ir. Pô, tu devia ter me avisado, ficou aquela coisa. Tá, e passou um tempo. Aí nisso chega uma outra turma de moças, e uma delas, uma morena alta, também bonita, mas uma mulher, né? Morena alta, grandona e tal. Que aí, tempo esse aí, da tua vida, chega, aí, Davi? Aí ele chega pra esse nosso amigo e diz assim, fulano, aqui a Cláudia, tá? Ela vem assim pra beijar ele, estende a mão, assim, pra afastar ela, assim. Boa noite. Ressabiado, né, cara? Ressabiado, esses grandões não querem mais saber. Que quero mandar um grande beijo pro nosso querido irmãozinho caçula que não está conosco aqui, está de férias, querido Harry Potter. Sim. Harry Potter merece esse garoto. Beijo neste merece, momento. Merece. Neste momento. O Harry Potter tem que aprender a não pegar os tablets dos colegas e procurar sites de sua preferência. Pois é. Porque isso um dia pode gerar problema pros colegas. Pode. Né? Quando a mulher de um colega for lá e pegar o tablet dele, por exemplo, pra acessar, ela tá lá na página que o colega tava acessando. Não pode, né? Coisa isso assim, não pode, exato. Não pode. Vai explicar como. Não tem como explicar. Sabe que um amigo meu de adolescência, ele pegou, lógico, sem saber, um travesti, ficou louco depois. É mesmo, sim. Ficou louco. Virou travesti, virou também. Apaixonado, louco no sentido de apaixonado. Ficou louco. Mas não, o cara virou. Só por causa disso? Tava vendo coisas. Pô, eu saber se foi só por causa disso. Bom, sabe lá o que aconteceu? O que aconteceu? Ele pegou e começou a ver coisas. Agora você. Cada um com suas preferências, né, cara? Cada um se abandona. Vamos respeitar, né? Não, vamos respeitar. Ah, respeitar já tá bom. Vamos respeitar, gente. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. É, dois anúncios aqui da nossa audiência. O Potter mandou uma mensagem aqui mandando um abraço pro Juvenal. Preciso da ajuda de vocês para vender meu restaurante por motivos de saúde familiar. É um restaurante lindo em Eldorado do Sul. Lindo. Com capacidade para 200 almoços dia, excelente público e espaço para eventos. Atendemos principalmente aos funcionários da Dell e as principais empresas de Eldorado. Vendo um restaurante completo por apenas 55 mil, aceito o carro no negócio. Isso mesmo. É uma barbada. Meu coração está partido, mas terei que vender. Então conto com a ajuda de vocês. Interessados, enviar e-mail para restauranteemeldorado@hotmail.com. Tá bem? Tá bem. Uhum. Me chamo Thiago, moro em Porto Alegre, sou fãzaço de vocês e com dor no coração estou colocando à venda. Ah. Nem vi que carro é. Se é com dor no coração, deve ser uma nave. É. A venda, ou é meu, a mulher, né? Clio Hatch 2005. Pô. É. Carro do Piangas, né? O Clio Hatch 2005. Ah, o do Piangas que é 2002. Não, 2005. 2002. É novo, 2005. 2004. Ah, nem parece, né? É, 2003. Só que é fosco, o dele é vermelho fosco. É, o do Piangas é do tá na moda, tempo, carro, né? Fosco. Né? Do tempo ficou fosco. É precursor. É, precursor no fosco, né? Nos carros. Clio Hatch 2005, prata motor 1.6, 16 válvulas completo com ar direção, desembaçador traseiro. É melhor que o do Piaggio. Duplo airbag, ABS, pneus novos, revisão em dia. Não, pera um pouquinho, pra ter tudo isso aí é nave, então. IPVA, licenciamento, seguro pagos até 2012, impecável. É muito econômico, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. 23.700 o cara tá pedindo no seguinte e-mail, Cliozeira. @hotmail.com.br. Cluseira, não, não vai vender nunca Cluseira, com ponto .br depois do Hotmail. Não, mas já tem, sabia? Ah, para, é? Ah, tem. Acho que, bom, não, vai então vender, tá. Acho que não vai vender nunca nesse preço. Tá? Também não, hein? Acho que não vai vender. Não. Quanto que ele quer? 23 conto. 23.700 no Clio Hatch 2005. Tá, meu magnata, acho que tu tá viajando. Tá no preço. Tá no preço, ah. Vamos faturar. É, vamos completo, lá, então. Não é? É verdade. Bem, é completo. É completinho. Completão, parceiro. Até que o IPVA pago. É. Aí valoriza muito, né? Ah, bom. Sim, botou já o IPVA na conta. É oferta da Almir que tinha, ele bota aqui. Não é. É verdade. Então tá, é uma Cliuzeira, @hotmail.com.br, 23.700. O Atlântida lançou hoje o aplicativo pro Windows Phone. Boa, Amaral! Bem lembrado, Amaral. Depois de ter lançado pro iPhone, agora o Windows Phone também tem aplicativo da Atlântida e é bem parecido com o sistema que a gente já lançou pro iPhone. Você pode escolher entre Porto Alegre e Floripa, pode parar o sinal ao vivo, tem áudio dos principais programas. Você pode ouvir o Pretinho no aplicativo. Hoje em dia, só o HTC, que é uma marca de celular que usa o Windows Phone, mas a Nokia vai lançar seus modelos com Windows em breve. Então, quem comprar Nokia já vai poder comprar com o aplicativo da Atlântida. E o aplicativo da Atlântida para Android tá em desenvolvimento. Tá vindo, é isso aí, tá é vindo. É isso aí. Tudo bem. Ô, meu, posso meter uma demandinha rápida aqui antes do intervalo? Ouvinte nosso escreve aqui que trafegava no sentido litoral Porto Alegre pela Freeway, quando próximo ao quilômetro 45 havia um objeto na pista, possivelmente caído de um caminhão, e ele acha que era recapagem, aquele pedaço de borracha do pneu recapado. Aquilo cai pra caramba, cara. Exatamente, daí ele disse que passou por cima, danificando toda a parte dianteira do carro dele, e tiveram mais outros 10 carros envolvidos, cada um com grandes avarias em função disso. Daí o cara abriu um protocolo na Concepa e após 8 dias recebeu o e-mail que tem aqui abaixo e tal, da Concepa, julgando como improcedente o pedido de indenização. Ele diz que a obrigação da Concepa é manter a pista limpa, pois paga-se para isso um pedágio, né, para manutenção na pista, né? Então, se for uma boa pauta, gostaria que divulgasse, mandou o nosso ouvinte Rafael aqui. Tá divulgado, então, né, cara? Com a palavra. Limpeza e manutenção é a responsabilidade da Concepa. Exato, acho, né, provavelmente que vai entrar na discussão, tava ou não tava. Foi naquele dia? É, não foi. Exato. Foi ali, não foi. Mas tem testemunha, né? E aí vai ter que fazer, tem que dar sequência ao processo. No pequenas calças aí que. Claro. Se foi isso que aconteceu e tem mais de uma pessoa envolvida, processo e pronto. E outra, né, cara? O cara pode se entrar com recurso, enfim, via. Pequenas causas. Não sei se pequenas causas ou um troço maior, enfim, ele pode inclusive requerer as imagens da pista, né? Que é toda filmada ali, enfim. Verdade, e provavelmente a Concepa respondeu dessa forma, acredito eu, por ser também um procedimento tranquilo da empresa. Ela já deve prever que isso vai virar um processo depois, entendeu? Eles não podem agora dizer, não, então vem aqui que nós vamos te pagar, te ressarcir. Que forma, entende? Tem que ter uma coisa legal para justificar a saída, inclusive, do dinheiro de pagamento disso. O e-mail da Concepa que eu tô lendo aqui, da ouvidoria, é wfouvidoria@concepa.com.br. Os caras são muito, muito cordiais aqui, ó. Esclarecemos que a rodovia paralela, ele bota aqui, ó, efetuando retirada, como é que é? Tais viaturas circulam, ele fala das viaturas que ficam circulando, circulam sobre a rodovia todos os dias da semana, efetuando retirada de qualquer objeto existente na pista, fiscalizando condições de sinalização verticais, semáforos, pórticos, não sei o que, verificando as condições dos canteiros internos e externos, efetuando sinalizações de emergência, ou seja, eles se defendem dizendo que tem essa fiscalização diariamente a todo momento na rodovia. Mas agora é ir pro pau, né, cara? É isso aí, vai atrás dos direitos. É isso aí. É isso mesmo. Féter, uma última notícia desse primeiro bloco, notícia do dia. Ah, que coisa, me senti agora numa famosa rede de TV que não é a Rede Globo. É isso aí, notícia do dia. Papa condena o segundo casamento. Opa! Ah, que é isso, Papa? É, isso porque ele é solteiro. Se ele fosse casado, condenaria o primeiro também. Bela! Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 18 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera, moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Tamo tranquilão, doutor Alceu? Doutor Pepe! Coisa boa, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Deu pauleira no vestiário do Avaí, doutor Pepe! Ah. Fechou a rosca, doutor Alceu. O Diogo Orlando foi pra cima do Lincoln. Olha aí. No intervalo do Bahia Basco. Ah, então foi por isso. É, ele é MMA lá, doutor. Nem tinha porquê. Que coisa, hein? Olha o Bahia, hein? E não tem mais ingresso pro Figueira e Corinthians. Literalmente o jogo da vida do Figueira. Vai ser só domingo o jogo e não tem mais ingresso no Scarpelli. E o Corinthians pode ser campeão no Scarpelli. Pode periga, ser. Periga ter mais venda pra corintiano do que pros torcedores do Figueirense, né? Mas tem o limite, né? É, mas essas alturas mesmo, tendo limite, quem mora em Floripa e é corintiano, a gente sabe que tem muitos, compraram pra ir em qualquer lugar. É verdade. Entendeu? Porque já estão acostumados aí ali. Tem gente até que torce pra um e pra outro e tal. Pros dois, tem gente que torce pros dois, né? É, morreu a mãe do Maradona, né, doutor Pedro? Pô, que lamentável, né? A dona Tota! Pô, a dona Tota! E ele, como um bom filho da mãe, foi lá enterrar a dona Tota hoje, né? Certo, né, doutor Alceu? É um momento delicado na vida do ser humano, né? É, exatamente. Era isso, viu, doutor Alceu? Tá bom, doutor Alceu. Só pra gente relembrar, um G5 o senhor tem aí de cabeça, doutor Alceu? Um G5? Tem aí? Manda pra nós aí o G5, doutor Alceu. Dá um pouco a tabela aqui, doutor Alceu. Hoje o Cagê comentou no pijama pela manhã. Desculpa, Brito. Quer falar alguma coisa agora? A informação, obrigado, é. Obrigado. Não sou a Débora, mas eu trago a informação. Sabendo que o Cagê lembrou. Ontem, Santa Cruz, Vitória e Sport jogando para ter o acesso. E o Vitória vencia o São Caetano, que estava precisando ganhar para não entrar na zona de rebaixamento, sair, fugir dela na Série B. E o Vitória ganhava de 1-0 com o Barradão lotado. E do outro lado, na Ilha do Retiro, o Sport precisando ganhar também, mas ali, com o Vitória junto. Aos 43, o São Caetano empata. Aos 48, vira. E o Vitória perde a vaga pro G4 e o Sport faz um gol lá e ganha lá. Ah. E aí o Barradão, todo mundo virado em uma fera, a torcida enlouquecida de furiosa. E lá do lado da Ilha do Retiro, todo mundo fazendo festa. Em 5, 6 minutos, isso tudo acontecendo. Imagina o São Caetano saindo da zona de rebaixamento. Futebol é maravilhoso por isso, né? Fora, sério. E o Santa Cruz no Arrudão disputando a série... Não, o Arrudão. D, o título. Perdeu. Perdeu de 2-0 com... 60 mil? Lotado. Uma baita torcida. 70 mil pessoas. Contra quem? É, não são alguma Tupi, coisa. Tupi. Isso aí, Tupi. Não, Tupi. Olha, bom Tupi. Time do Tupi. Vai jogar a série C agora. O grande Tupi. E o Juventude voltou pra D, né? Voltou pra D. O Juventude agora voltou tem pra D, divisão. Viu? Pra D, série D. É. Série D. Atenção. Com a conquista da Lacina e da Guine ali, aí volta pra dele. Isso, tá habilitado a jogar futebol profissional novamente, Juventude. Olha, o sofrimento tá durando menos agora. Muito bem, o Espelho de Gandhi é o título do e-mail que eu tenho aqui agora, Porazinho. Eu gostaria de lê-lo olhando pra ti. Olha o clima. A vida, Porazinho. Que te saia. Acho que música de clima. Não, assim, não. É que eu sou o cara da não violência, assim como o Gandhi. O Porazinho é o cara da energia positiva, do alto astral, do vamos se querer, né? O Porã não é Gandhi, né? Vamos se abraçar, vamos se ajudar. Só a turma do abraço. Isso aí, cara. É. Então a vida ensina que as pessoas são amigáveis se você é amável. Viu, Porã? Viu? As pessoas são tristes se você é triste. Viu, Porã? Todos são ruins se você os odeia. Eu, pô. Há rostos sorridentes se você lhes sorri. Casa linda. Há faces amargas se você é amargo. O mundo está feliz se você é feliz. As pessoas ficam com raiva quando você está com raiva. Viu, pô? Tá com raivinha? As pessoas são gratas se você é grato. Boa. E a vida é como um espelho. Se você sorri para o espelho, ele lhe sorri de volta. É isso aí. A atitude que você tome perante a vida é a mesma que a vida vai tomar perante a você. Pois é, olha o Gandhi, né, cara? Nada como o Gandhi. Gandhi. Eu concordo com essa aí do espelho, cara. O meu espelho sempre fica rindo de mim. Impressionante. É porque tu tá rindo pra ele, porra. É impressionante, cara. É porque tu tá sempre rindo, porra. Ri mesmo de mim, cara. Só não esquece do Frejá cantando, né? E rir de tudo é desespero. É desespero. Cuidado. É verdade. Mas tu sabe que hoje tu vê só, cara. Hoje o rapaz estava aqui no programa da Uma e eu pensei nisso ao cumprimentar o Neto Fagundes. O Neto Fagundes nunca te olha sem te dar um sorriso e te apertar tua mão. É verdade. Essa é a verdade. É verdade. A gente sempre retribui com um sorriso. Um sorriso e um beijo na boca. É isso aí. Então vai lá, ô meu querido Davi Coimbra. Sabe-se lá, né? Preciso da ajuda de vocês, diz aqui. Será que devo dizer o nome? Calma. Ah, não. Primeiramente solicito não divulgue meu nome. Diz a. Enfim. Preciso da ajuda de vocês, pois no último dia 19, fui a uma festa na Soul, aqui em Joinville. E lá encontrei um rapaz muito interessante. Na Soul, encontrou a alma gêmea na Soul. Estávamos na pista de sertanejo. Putz. Que isso, Porã? Que isso, Porã? Tudo bem, porque cada um lugarzinho qual, melhor. Não, o Porã tá pensando, putz, o que será que aconteceu? Imagina, na pista de sertanejo. Ela estava lá, na pista de sertanejo, e lá dançamos e acabamos ficando. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você é forró, meu. Isso não é sertanejo. Tudo é a mesma coisa pra mim. Ai, Santos Pegos. Ai, Santos Pegos. Delícias. Delícias. Se você me matas. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, mãe! Que momento, hein, gente? Lembrei de eu e do Geis lá em Santa Cruz. Michel Teló. Na outubro de Santa Cruz, né, gente? Michel Loló. Esse é o nome do cara? É o Teló. O cara é uma droga, o Michel Loló. Pô, tava legal. Mas, tava legal, gente. Enfim, quando fica subentendido é melhor. É melhor. Frotinha vai te pegar. Estávamos na pista, como diz a moça aqui, de sertanejo, lá dançamos e acabamos ficando. Mas como eu estava com uma amiga, acabei acompanhando até o banheiro e ao bar. Saí sem avisá-lo e quando voltei ele acabou saindo sem beber. Com certeza ele deve ter achado que dei um perdido nele. Mas na real não foi. Quero muito encontrá-lo novamente. Ele é loiro e tem olhos azuis. Não lembro o nome dele, até porque é um nome diferente. Lembro apenas que começa com N de nada. De nada. Ele é de Joinville também. Sim. E trabalha em Massaranduba. Ah, lá em Massaranduba. Estudou engenharia na Sociesc. Ficou fácil. E a mina agora se descreve. Opa! Sou loira de olhos verdes. E estava com vestido preto. É sempre loira básico, de olhos verdes. E ela mandou uma foto. Uma foto. Para o Maurício Amaral. Ela disse assim, em anexo sou eu. Quem sabe vocês possam... Maurício nota. Mostra pro Porã aí, Maurício. Dar mais detalhes sobre a minha imagem. Tu quer dar mais detalhes sobre a imagem dela, Maurício? Maurício nota. 6,5. 6,5. O Maurício é 6,5, pra mim é 8,5. Absolutamente cruel nas suas avaliações. Eu acho que é legal falar assim. E a bola parar de tomar o embarangol, viu? Que isso, Maurício? Mas eu acho que assim, o dia que a gente receber um e-mail de uma mina se descrevendo e dizendo... A verdade, sou gorda, tenho estrias, porque emagreci uns 5 quilos. Aí o Porã vai querer. Celulites. Estou desesperada. A gente ajuda você, entendeu? Como, assim, Porã? Como que a gente vai ajudar? Sim. Ah, a gente sempre tem pra quem encaminhar. Porque aí assume o que é e tudo bem, né? Exato. Vamos falar a verdade, gente. Só caminho e meio. É fácil falar isso quando a gente é lindo, né, Porã? quando a gente é lindo é uma barbada. Agora falar isso, né, Porã? Senti sendo posto no meu lugarzinho. Quando a gente tá no peso, né? Quando a gente tá em dia com a beleza, com a saúde, né? Quando nós somos modelos fotográficos, é fácil julgar quem não tá assim tão bem quanto nós, né, Porã? Peter, o negócio é o seguinte, eu falo isso porque eu sou um ser humano igual a você. Você quer. Na verdade, eu sou esse ser humano cheio de qualidades, de defeitos e algumas doenças também, né, cara? Então, sim, porque ninguém é são. Ninguém é são. Que doenças, pô? Quase isso eu não posso falar aqui no ar, né, cara? Tá bem, mas o que importa, pô, é que nós devemos respeitar as pessoas que não são tão lindas quanto nós. Respeito, certo? Respeito. Isso aqui é uma ironia. Quer dizer alguma coisa? Antes que alguém não entenda, eu já vou dizer, isto é uma ironia. Eu vou falar deixar isso bem entendido também. Você, pessoa que não é tão linda quanto eu. Quer me dizer alguma coisa, Porã? Não. Ai, cara. Nada. Tá bom. Vai tu, Geis, então. Boa tarde! Oi, não é urgência, Paulinho Brito! Tudo belezinha? Tudo belezinha? Tudo belezinha. Tudo belezinha. Aqui é o Kevin Augusto. Olha, aí, Kevin Augusto. Olha, nome Kevin. De jogador de futsal da ACBF. É verdade. É verdade. O Kevin Augusto. Pior é que é. E aqui ele manda os bairros do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo. Ah, importante. Que coisa, hein? O Jardim Botânico. Olha, seria o Jardim do Pânico. O Leblon seria o Lebronx. Lebronx. Copacabana seria Coca Bacana. Aqui é o e-mail, né? Só estou lendo aqui as informações. Desculpa, né? Favor do Paulinho Brito. A Barra da Tijuca, olha, seria a Barra Pesada da Tijuca. Né? Que coisa, que e-mail bem mais ou menos, né? Recreio dos Bandeirantes, seria o Tiroteio dos Bandeirantes. A Ilha do Governador. A Ilha do Sequestrador. O Alto da Boa Vista. O Assalto da Boa Vista. E o bairro de Del Castilho. O Del Gatilho, hein? Valeu, gurizado. Kevin Augusto, da CBF. Valeu aí, Kelvin Augusto. É de gravata aí. Que coisa, hein? Deixa eu dar um toquezinho aqui, ó. Saúde é uma das áreas com maior índice de empregabilidade do mercado e está sempre à procura de profissionais qualificados e com formação diferenciada. Pensando nisso, a Unicinos e o Mãe de Deus criaram a Escola Superior de Saúde. Pra galera que vai começar uma carreira agora, tem cursos de graduação em enfermagem e nutrição. Pra quem já tá na área e busca aperfeiçoamento, tem mestrado profissional em enfermagem, MBA e especializações. Todos com aulas em Porto Alegre. Para que as pessoas não fiquem pensando, pô, Unicinos tem que ir até São Léo. Não. Não tem que ir até São Léo. As aulas são em Porto Alegre. As vagas para o pós-graduação já estão abertas. E se liga que as inscrições do vestibular vão até o dia 22 de novembro, que é o popular amanhã. É isso? Hoje é 21? Sim. Então é só até amanhã que você pode se inscrever no vestibular. Ficou interessado? Então acessa aí unicinos.br/Escola Superior de Saúde e faça já sua inscrição. Escola Superior de Saúde, Unicinos, Mãe de Deus, sua educação nunca esteve tão bem cuidado. Um grande abraço pra galera do Mãe de Deus e da Unicinos que escolhe aqui o Pretinho Básico pra divulgar o seu produto mais valioso, que é o vestibular da Escola Superior de Saúde em parceria Unicinos e Mãe de Deus. Que é honra, que orgulho, né, velho? Para com isso. É verdade. E eu acho que tá na hora de chamar, hein? Tá na hora. Acho que tá na hora de chamar o Cidão aí. Sim, é hora de chamar. Ou daqui a pouquinho, quem sabe? Boa noite, tudo bem? Daqui a pouquinho, quem sabe, Cidão? Estou aqui. Tá bom. Aguardando o meu chamado. Tem umas velhas aqui. Dá uma chance aí pro Porazinho contar uma piada velha, então, seu Cid, pode ser? Quem vai contar? Porão, nosso índiozinho. Aquele rapaz ali. Isso, aquele Porão, o nome dele. Que nome estranho, Porão. Meu nome mesmo é mais estranho, Cid. É Iglenho o nome dele. Puxa, nunca ouvi falar no nome dele. Porã é lindo, Porã. Obrigado, Caetano. Sabe como é que se escreve Iglenho, Cid? Não faço a mínima ideia. I-G-L-E N com o tio, né? Com o tio sobre o N, o N do espanhol. Ah, não é Iglenho? N-H-O mesmo. Poderia ser nome espanhol. Olha, como o Guinha Azul. Como se fosse o Guinha Azul, exato, não é? Não é. Que pena, perdeu o punch, Me lembro pouco loja de móveis, lojas Iglenho. Isso, também. O meu tio, que tinha esse nome, tinha uma loja de móveis. É mesmo, cara? Olha que loucura. Há muitos anos. O Cid fez uso de informações privilegiadas. Não tinha essa informação. Não usei o personagem. Tu vê que coisa interessante, né? O tio do Porã adorava o nome. Não, ele não gostava muito. Como ele botou o nome da loja? Pô, botou um comércio com o nome dele? Não, era Baú o nome da loja. Bem, mas as lojas do Baú? Era uma franquia das lojas do Baú da Felicidade? Não era também. Mas o Iglenho. Não era? Não, não. O não seu era. Inglês não passava era, a perna nos outros. O baú do inglês. Era o baú do inglês, mas vou processar. Vou processar seu tio. Seu tio é vivo? Não, não é. Só tem um inglês no vivo. Se quiser processar, vou processar você. E você, assim como seu tio, adora um baú também, não é, Boró? Gosto. Gosto do baú, gosto. Vai, Porazinho, então. E aí, uma piada velha. Faz a piada velha do Porão. Pastilhas Mi, dor de garganta, chupe Mi. É, depois de uma noite inteirinha juntos, a gatinha diz pro cara antes de descer do carro. Você é médico. Oh. Acertei? Puxa, como adivinhou, querida? É intuição feminina e deve ser anestesista, não é? Não é possível, como descobriu? Porque eu não senti absolutamente nada durante a noite inteira. Repete pro Geis que não dá pra entender. Não, Geis que vai tomar. Não, sabe o que é? Sabe o que é? Me defende aí, Davi. O Porã se recusou a ler uma piadinha. Que o Geis adorou a piadinha. É. Você, vai então tu lê a piadinha. Vai ler amanhã agora, porque agora tá na hora do Cid Moreira. Obrigado. E aí, Cidão, chega aí. Não, agora é amanhã, Geis. Ou para segura o Salmos. Aí. Ou para o Salmos. Vamos lá, Cidão. Salmão. Cidão, dá licença. Abraço pro Jorge, pra Marina, pro Lucas, pro Eric, pro Otávio. Cara, é o Cid, e também pro meu. Ricardo Galanjo, o Gomes, Giovanni. Saia daqui, seu magrelo. Pro Giovanni e pra Mabili. Beijo pra todos. Eu posso ler os Salmos, seu papai. Vai. Vamos lá, Cidão. Finalmente vocês me deixam. Cidão, manda um grande abraço pra rapaziada de Criciúma e Uruçã. Todos perguntando muito por ti lá. Você que está em Uruçanga, um abraço, é fantástico. Como é que foi o fim de semana, Cid? Puxa, fiz cada coisa, meu amigo. O Divino Fantástico lá, o Fantástico recuperou uns momentos teus. Demais, me emocionei muito. Eu chorei sozinho. É mesmo, Cid. Sabe onde eu passei o fim de semana, Cid, com o Bernardo? No Jockey Club. Eu vi as corridas de cavalo. Eu tava alguém no final de semana. Ô, Cidão, infelizmente chegou a voz do Brasil. Voltaremos sim, vai lendo aí. Voltaremos amanhã às 13 horas ao Vivinho da Silva, aqui na grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Vencemos mais uma segunda-feira e agora vamos fazer o que com esse restinho de semana que tem pela frente aí. Tchau, valeu!